sei lá, quem sabe um dia a gente se encontra e um cupido pra gente apronta. Mas acho que agora eu não te quero mais. Sei lá. Quando vi a canção que eu te fiz, vai chorar de saudade. Promessas de amor que eu jurei e foi de verdade. Quando beija a boca de outro alguém, sei que vai lembrar de mim. E que nunca beijou minha boca, eu te amei mesmo assim. Dei nada não, nada de errado. Você sempre me quis como amiga, eu te quis como namorado. Sei lá, quem sabe um dia a gente se encontra e o cupido pra gente apronta. Mas acho que agora eu não te quero mais. Sei lá, mas acho que não tem mais emoção, o amor que faça embalar o coração. Quem sabe um dia eu posso até voltar atrás, mas acabou. Quando beija a boca de outro alguém, sei que vai lembrar de mim. E que nunca beijou minha boca, eu te amei mesmo assim. Tem nada não, nada de errado. Você sempre me quis como amiga, eu te quis como namorado. Sei lá, quem sabe um dia a gente se encontra e o cupido pra gente apronta. Mas acho que agora eu não te quero mais. Sei lá, mas acho que não tem mais emoção, o amor que faça embalar o coração. Quem sabe um dia eu posso até voltar atrás, mas acabou.